podendo custar até a vida do cidadão, né? A despesa mínima, né? R$5.000. Vamos destacar ainda a UPA do município de Itaporanga da Ajuda recebe novos equipamentos para emergências cardiológicas. A gestão municipal de Itaporanga da Ajuda, através da Secretaria de Saúde, entregaram à população 2 cardioversores, 1 desfibrilador automático e 1 eletrocardiógrafo, que serão utilizados nas emergências cardiovasculares dos pacientes atendidos pela UPA do município. Então está aí a modernização chegando à UPA no município de Itaporanga da Ajuda. Vamos girar com a nossa equipe, trazendo os destaques iniciais. Vamos à voz, trazendo o que acontece na região sul de Sergipe, o nosso Doutor Nan. Alô, alô, Valderlan Lemos. Reportagem 91,3. Valderlan Lemos. Vai, Valderlan. Este assunto seja votado no Congresso Nacional até outubro deste ano. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, falou sobre a reforma tributária que tem como proposta central a unificação dos 5 tributos sobre o consumo: PIS, COFINS, IPI, ICMS e ISS. Segundo o ministro, o rascunho da reforma tributária está pronto e será apresentado ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva ainda essa semana. Haddad disse que a reforma é necessária para dar mais competitividade ao Brasil e diminuir a complexidade das regras tributárias. O fato é que essa reforma, ela atinge com mais vigor ainda o ICMS dos estados, que hoje é uma situação, eu chamaria de caótica para o investidor. Ele não tem segurança sobre vários aspectos da nossa legislação. Eu peço que a reforma proposta vai por fim a um enorme conflito distributivo no país. Uma segurança jurídica muito maior, vai eliminar aquelas desonerações completamente arbitrárias e nós vamos ter transparência. O choque de eficiência que ela vai dar na economia brasileira não é possível estimar nesse momento de tão grande que será. Fernando Haddad garantiu que não há previsão de aumento de tributos sobre o consumo nem do retorno da CPMF, tributo sobre movimentações financeiras, que ficou conhecido no passado como imposto do cheque. Não está no nosso radar, nem no plano de governo e nem nos planos da área econômica. Nós não pretendemos aumentar imposto sobre consumo, porque no Brasil ele já é muito alto. Na verdade, nós deveríamos planejar para o médio e longo prazo uma mudança da composição da cesta de tributos, que deveria recair mais sobre renda e menos sobre consumo, como é a tendência internacional. O ministro Fernando Haddad acredita que é possível concluir as votações sobre o assunto até meados de outubro. Reportagem Carla Fagundes. E a reforma tributária foi um dos temas discutidos hoje no evento da Frente Nacional dos Prefeitos. Ministros de diversas áreas estiveram no encontro que acontece em Brasília para reforçar o diálogo com os municípios. Economia, educação e gestão pública foram alguns dos temas desta tarde. Os ministros ouviram as demandas dos prefeitos e apresentaram ações em andamento. A uma plateia formada por prefeitos de todo o país, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, pediu apoio à proposta de reforma tributária sobre o consumo. Segundo Haddad, as prefeituras não vão ser prejudicadas. Não é favorecendo o ABC, é encontrando uma fórmula. E nós estamos 100% disponíveis para